turma do Pedrinho PS. Ao vivo, na Seresta e no Paredão. Sofre aí! Te dei tanto amor, cê não valorizou. Agora eu te peguei com outro no motel. Você jurava pra mim tanto amor. Achou que eu não ia descobrir que ele não é entregador. Você me traiu com aquele motoboy no motel de esquina. Achou que...